Senta, essa aí é pra voltar ao passado e viver as paixões que talvez no presente não encontraremos mais. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Um beijo, um aceno, um horizonte azul, nos olhos uma lágrima, volte amor. Como é possível um ano sem você? Peço que escreva, estou a esperar. Um ano é como um século, volte amor. Como é possível viver sem ter você? Vem que a alegria foi aquele dia com você. Volte, amor. Volte, amor. Segue em frente e o tempo não esperará. Volte, amor. Quem sabe me esquecerá e o tempo passará. Vem que a alegria foi aquele dia com você. Volte, amor. Vem que a alegria foi aquele dia com você. Volte, amor. Volte, amor.